meu momento, se eu entendo. Tô na luta contra o vento, nana D, preta da rima na vida, dando tempo ao tempo, sofrimento, mais coragem. Não sou fã de covarde, eu tô no rap, não à toa. Quem não é cabelo à voa, sincera no que sinto, no que eu digo, eu sou assim. Humildade é minha meta, vou nessa até o fim. Pra mim, satisfação, essa é a cena, sangue bom. Som pra rapa e tá bom, esse é o som, mina de fé, assim que é. Pode falar quem quiser, mas eu conheço meu valor, faço meu corre, vou que vou. Preta de fé, mano. É desse jeito, humildade prevalece com respeito. Manos e minas tão na luta, eu reconheço. Por isso a minha vida a Deus eu agradeço. Eu agradeço, é desse jeito. Humildade prevalece com respeito. Manos e minas tão na luta, eu reconheço. Por isso a minha vida a Deus eu agradeço. Eu agradeço. Sou guerreira, sou negra, MC mulher. Faço meu corre, tô ligeira. Pode falar quem quiser com meu valor. Pode crer, eu reconheço. E a Deus eu agradeço. Humildade vem de berço, respeito se conquista. Por isso no proceder, invista, insista. Persisti no meu sonho e hoje estou aqui. Cantando rap nacional, sim, estou aqui. Singela nas palavras, bom argumento. Deus quiser quando tocar, vai ser um rebento. Atitude prevalece, por ela a gente cresce. Conquiste seu sonho, na calma não se apresse. Favela nosso orgulho, por ela a gente luta. Oportunidade, paz, a gente busca. Aqui é Nana D, história de respeito. Preta da rima na ativa. É desse jeito, humildade prevalece com respeito. Manos e minas estão na luta, eu reconheço. Por isso a minha vida a Deus eu agradeço. Eu agradeço, é desse jeito. Humildade prevalece com respeito. Manos e minas estão na luta, eu reconheço. Por isso a minha vida a Deus eu agradeço. Eu agradeço, é desse jeito. Humildade prevalece com respeito. Manos e minas estão na luta, eu reconheço. Por isso a minha vida a Deus eu agradeço. Eu agradeço, é desse jeito. Humildade prevalece com respeito. Manos e minas estão na luta.